Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 5. Mateus, capítulo 5, versículo 13. Antes de eu ler esse texto, eu não sou de ninguém que a minha vida, a minha teologia, foi praticamente 90% daquilo que eu creio foi impactada, foi formada pelo pensamento de um pastor brasileiro, que para mim foi e pelo visto será por muito tempo ainda uma maior mente desse país e fora dela. Pedir, Marcelo. Estou falando de pastor Caio Fábio. Ah, não, desculpa. Pastor Caio Fábio foi o homem que mais me influenciou e ainda continua sendo o cara que mais influencia a minha teologia. Apesar de muitas coisas que ele hoje diz, eu não concordo. Eu estou me referindo ao tempo passado, aquele tempo. Então, muito daquilo que ele escreveu ainda é algo que eu penso, concordo e está em acordo com aquilo que eu tenho ministrado e ensinado para vocês. Eu fui impactado com uma conferência missionária em Foz do Iguaçu, nos anos 90, chamada Sal Fora do Saleiro. E saiu um livro dessa conferência, que se chama Sal Fora do Saleiro. Tá certo? Eu vou estar nesses três domingos, hoje mais os outros dois domingos, falando, tratando a respeito do que ele tratou nesse livro. Tá certo? E que eu acho uma coisa interessante trazer para mim. Eu tinha falado sobre esse assunto há uns 3, 4 anos atrás, que algumas pessoas vieram me cobrando para que eu falasse novamente a respeito disso. E como agora a gente tem o Metalcast lá, pode gravar, né? Na época não foi gravada. E essa é uma palavra que sempre quando eu nas minhas anotações, nos meus cadernos lá, eu volto a verificar, é sempre algo que vem e me impacta, mexe com a minha vida e me faz voltar o rumo, a reencontrar o rumo da minha vida e do ministério. Ok? Então, muito do que eu vou falar hoje tem a ver com aquilo que ele falou nesse livro. Salve, salve. Para quem depois quiser dar uma lida nesse livro mais de perto, se não me engano, tem a biblioteca, né? Então? Amém? Vamos ler Mateus 5, versículo 13, diz assim: Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Deus, eu quero te exaltar nessa noite, Pai. Quero clamar nessa noite que o teu Espírito venha neste lugar mais uma vez. Traga sobre este lugar uma unção, uma iluminação mesmo do nosso entendimento, Deus. Que a tua palavra, aquilo que é a tua palavra, venha falar mesmo com o nosso coração. Eu louco a vida do pastor Caio Fábio. Pela iluminação que o Senhor deu no entendimento daquele homem. Obrigado por que nessa noite a gente pode ser abençoado por aquilo que o Senhor deu a ele. Obrigado. Fale mesmo comigo, fale com cada um de nós. Mais uma vez, Senhor, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, Deus, os quais o Senhor conhece todos. O teu sangue precioso, Senhor Jesus, nessa noite. Cura-nos, nos purifique para a glória do teu nome. Quando a gente lê essas coisas da Bíblia, assim, a gente sempre pensa assim, que Jesus está falando para a igreja. Vós sois o sal da terra, isso tem a ver comigo e com você. Não necessariamente, porque a gente não pode esquecer que quando Jesus estava aqui, a igreja não existia. Como hoje você está aí. Não existia uma regeneração no Espírito. As pessoas não tinham a presença do Espírito Santo como eu e você temos hoje. As pessoas tinham a fé, tinham um tipo de conceito acerca de Deus que é um pouco diferente da experiência que eu e você temos hoje na fé cristã. Então, Jesus, ele tem a a graça, Jesus ele tinha uma visão acerca do ser humano, sempre uma visão à frente, uma visão bem diferente daquela que a gente tem. A gente olha para uma pessoa e a gente já diz assim, bom, esse cara nunca vai ser nada, né? A gente olha para a aparência, a gente exterioriza muito a concepção que a gente tem do outro. E às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, ah, esse cara é uma bênção, e no fundo é uma cobra. E tem gente que a gente olha e a gente já é desconfiado. Eu já não quer nem chegar perto e às vezes a gente está perdendo de ter um grande amigo. Quantas vezes eu fui afastado de pessoas que depois se transformaram em grandes amigos por causa de fofoca dos outros? Gente chegava para mim e falava assim, não chega perto daquele cara, é que aquele cara não presta. Então você já se cria já um pré-conceito a respeito do cara, você nem se aproxima do cara porque o teu amigo da onça veio e criou uma imagem do outro para você. Então a gente deixa muitas vezes de relacionar com outras pessoas movido por esse tipo de influência externa. Na mente de Jesus, Jesus olha para aquela multidão toda que está aí, composta de várias classes, de credo, de filosofia, classes sociais. Ele olha para aquele todo que está ali, um bando de pecadores, prostitutas, ladrões do imposto de renda, soldados romanos. Olha para toda aquela raça de gente que está ali, alguns fariseus, alguns saduceus, alguns sei lá o que mais, toda a sorte de povo que estava ali. Ele olha para essas pessoas e diz assim, vocês são o sal da terra. Vocês são. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que a única coisa que dá gosto à vida é o ser humano. Porque se você tira a humanidade do mundo, a humanidade é a única coisa que tem consciência acerca da existência. Um gato não fica em cima de uma casa pensando acerca de si mesmo. Puxa vida, será que eu sou bonito? Né? Será que minha mãe me ama? Como é que funciona? Será que gato tem crise existencial? Nossa. Será que tem a gato apeu? Gato não acredita que Deus existe. Só o que vê é o que é e acabou. Então a gente trata com essas questões e o ser humano é o único que tem a capacidade de olhar para a vida, pensar acerca dela. Você é o único que pode fazer isso. Você tem se comparado, por causa de uma questão de DNA lá, os homens mapearam 0,5% do DNA do macaco e já saiu por aí dizendo que o homem é exatamente igual ao macaco. Diz que o macaco tem 77 cromossomos e o homem tem 76. Logo, o homem é semelhante ao macaco porque ele tem 76 e o chimpanzé tem 77. Mas não deveria ser o contrário. Se o chimpanzé tem 77, significa que ele é mais evoluído do que aquele que tem 76. E uma outra coisa interessante é que a batata tem 77 também como um solo. Significa então que você é parente da batata. Olha que legal. Entendeu? Tem uns que dá pra. Eu tenho uma coxinha aqui. Parece a batata, mas não é. Né? E por aí vai. Ele segue a discussão acerca disso, a respeito de ciência. Né? É muito fácil você definir e você acabar com qualquer discussão acerca de ciência. É só colocar as coisas divididas da seguinte forma: tudo que um cristão fala é religião, e tudo aquilo que um ateu fala é ciência. A partir do momento que você se enquadra nesse conceito a respeito daquilo que você acredita, daquilo que você vivencia, você cai numa armadilha que você não sai nunca mais. Se você aceitar para a sua vida que o que você fala é religião e o que um ateu fala é ciência, você aceitou a derrota já logo de cara. Você já entrou derrotado na discussão. Entrou derrotado na discussão. E esse mundo aí fora quer nos fazer acreditar nisso. Ou seja, você é um ser irracional e o ateu, sim, é um ser irracional. É por aí, certo. Por aí vai. Então Jesus ele olha para aquela multidão toda que está ali e ele diz isso, vocês são o sal da terra. Ele olha para o ser humano e ele fala assim, vocês são aqueles que são capazes de salgar a terra. Ser sal tem a ver com dar gosto. Quero ver algumas coisas aqui antes de entrar um pouco nisso daí. Mas a santidade, ela existencialmente começa de dentro, no interior do indivíduo, mas tem sua representação na secularidade, no mundo. Quando Deus diz para mim, para você, você é santo, você é santo, você é santo, está dizendo isso para quem? Para mim e para você. Não está dizendo para alguém que a igreja, de alguma forma, em algum momento, ela canoniza. Ela diz assim, não, a igreja não determina quem é santo. Quem determina quem é santo é Deus. Aquele que é santo é o único que pode dizer quem é e quem deixa de ser. Somente ele define se você é ou se você não é. E toda vez que Deus chama um ser humano de santo, isso está automaticamente ligado a quem Jesus Cristo é. Porque aquele que tem Cristo é santo. Você pode não querer. Você pode dizer, Bíblia, eu não sou santo, eu sou pecador. Você está contradizendo aquilo que a Bíblia diz a respeito de você. Eu sou santo. E vocês todos, que se dizem ser nascidos de novo, selados pelo Espírito Santo de Deus, pessoas que se dizem caminhar debaixo da graça e do senhorio do Senhor Jesus Cristo, todos vocês são santos. Com todas as esquisitices, feiuras da alma de vocês, com toda a negritude júnior de vocês, né, a sua alma. O racismo, hein? Né, tá gravado, hein? Tá gravado, ó. Tá gravado. Quando a gente é um processo aí. Aí me tudo isso. Então, Jesus, quando ele fala para que eu e vocês somos santos, significa que nós não somos santos apenas nesses momentos em que a gente se sente mais leve na presença de Deus. Né? Aquela hora em que você vai na presença de Deus e você enche de Deus, é aquele momento que você é santo. Não. Você é santo naquele momento que você está no seu secreto com Deus, e você também não deixa de ser santo naquele momento que você está pecando. Você continua sendo um santo, mesmo na sacanagem. Eu continuo sendo um homem santo, porque Cristo habita na minha vida. Aurecamente. Você deixa de ser santo a partir do momento que você não tem Cristo na sua vida. E aí sim, você deixa de ser. Mas se você tem Cristo na sua vida, se você crê naquilo que eu creio, que salvação é algo que está em você, não é algo que entra, sai, entra, sai. Uma das aberrações para mim dessa teologia pentecostal que tem por aí é essas afirmações de que se você entra em determinados lugares, o Espírito Santo te dá a vitória e não entra. Amém. Amém, né, irmão? Amém. Se você cai em pecado, você perde a salvação. Se você se arrepende, você tem uma salvação. Você quer entrar, você quer nós. Não sei o que você. Céu de você. O livro da vida está borrado. É porque escreve teu nome e apaga teu nome. Escreve teu nome e apaga teu nome. Escreve teu nome e apaga teu nome. É uma salvação elástica. Né? Ela vai e volta, vai e volta. Ela não é permanente. Ela codepende do homem. A gente está tratando disso na terça-feira. Que tipo de salvação que você tem? Porque isso diz tudo para mim. Diz tudo. Eu sou ou não sou? Estou ou não estou? Tenho ou não tenho Cristo na minha vida? O fato de eu ter Cristo, isso me isenta de cair no erro, em pecar, em errar. Os conceitos cristãos têm que ser colocados de maneira que a sociedade humana os perceba, a fim de que o desejo de Jesus se cumpra, para que, vendo o caráter da igreja e suas ações, o nome do Pai, que está nos céus, seja glorificado. Seja glorificado. Ou seja, se eu fui chamado para ser santo, esses chamados implicam em eu ser aqui dentro e eu ser lá fora, aonde eu estiver. Onde eu estou, a santidade que está em mim, que é o Senhor Jesus Cristo que habita em mim, porque vamos falar a verdade. A gente está falando de religião ou a gente está falando de um relacionamento? Quando a gente lê Gálatas 2:20, o que, que a gente está falando aqui de contas? É uma abobrinha aquilo ali ou aquilo é uma realidade? O que, que diz Gálatas 2:20? Vem lá comigo. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Imagina o que ele vai falar, irmão. Gálatas 2:20 diz assim: estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como é que é esse negócio? Jesus está ou não está? Vive ou não vive? Porque se eu digo que eu sou cristão, eu estou dizendo automaticamente que isso está ligado ao fato que ele está em mim. Ele está em mim aqui dentro, ele está em mim lá fora, ele está em mim nas ruas, nos ônibus, nas escolas, nas faculdades, aonde eu estiver, Cristo está em mim. E eu vivencio esse relacionamento o tempo todo na minha vida. Vivencio esse relacionamento para a glória do nome. Amém? Nos tempos de Jesus, a igreja produzia na sociedade um estado de perplexidade, de êxtase, diante da verificação da presença de Deus na vida dos seus filhos. Aquele tempo está um pouco deslocado hoje. Quem estava de fora olhava para os cristãos e eram impactados pela vida daquela geração. Aquela geração que era capaz de entrar nas arenas e dar suas filhas. Todo dia você é colocado na arena. Todo dia, quando você acorda, você entra em uma arena. Onde César diz para você: e agora, meu amigo, quem é o Senhor? Eu ou ele? E os leões vêm. E a gente se entrega o tempo todo. E a gente nega o Senhor líder da nossa vida o tempo todo. Quando a gente se rende ao sistema que esse mundo determina para mim e para você. O tempo. A gente olha lá para Adão. Como é que Adão foi capaz de pecar? A gente faz isso o tempo todo. O tempo todo a gente é colocado diante de escolha. O tempo todo a gente escolhe o contrário daquilo. Havia alguns tipos de espiritualidade naquele contexto, né? Havia os essênios, por exemplo, que era um tipo de espiritualidade que se isolava do mundo, da realidade. Tem muito a ver com alguns movimentos evangélicos que estão por aí, né? Porque o mundo é coisa do diabo. E quando se fala de mundo, sempre tem uma visão ignorante acerca disso. O mundo é aquele velho conceito: quem não é de Deus é do diabo. Quem não é de Deus é do diabo. E dentro disso, graças a essa visão estreita da vida, essas pessoas se isolam, se isolam, literalmente se isolam. Mas no caso dos essênios era uma coisa extrema. Por quê? Os essênios, eles viviam em cavernas, em comunidades, onde somente eles se relacionavam com eles mesmos. Não tinham uma abertura para o mundo externo. Estavam fechados na sua espiritualidade. Por quê? Porque eles não queriam se contaminar com aqueles que não faziam parte da sua crença. Quer ver uma pergunta bem básica para você, para você mesmo? Quantos amigos não cristãos você tem na sua vida? Que você se relaciona? A galera. Né? Você se relaciona de amizade mesmo. E que você influencia a vida deles. Tá bom. Vamos entender que depois eu quero falar sobre isso. Um outro grupo que estava ali eram os fariseus, que eram os que tinham a superioridade espiritual. Era gente que se achava acima de qualquer coisa. Gente que olhava para os outros com mais superioridade. Eu sou melhor. Já viu o cliente que olha para você e fala assim: você é crente, me importa. Você é um bom cliente, mas você é novo. Você é crente, já é. Você usa batom? Quem usa batom é de Deus. Eu sim sou de Deus, olha aqui. Dois metros de cabelo. Meu cabelinho nunca cortei. Portanto, eu sou mais santo que você. A superioridade espiritual. A segunda, a terceira coisa tem a ver com os Herodes, né? Aqueles que queriam fazer a justiça de toda forma, com as próprias mãos. Conhece gente que está querendo mudar o mundo? Gente que a ocupação cristã dela é dentro da igreja, verificando o que está pecando. Quem fica vermelho aqui? Quem está vermelho aqui dentro é quem está com uma cara escorada aí, né? Então a pessoa não tem mais o que fazer, né? A pessoa fica assim, cuidando da vida dos outros, tentando achar quem está em pecado para levar para o pastor. Vocês têm a unção da língua. Cumprida. O quarto grupo eram os saduceus, aqueles que não acreditavam, aqueles que eliminavam o sobrenatural, né? Eram os inimigos do sobrenatural. A ocupação da vida deles, de alguma forma, era: não, eu não acredito em milagres. Vocês sabem que tem um movimento dentro da igreja evangélica chamado movimento cessacionista. É o termo teológico que se encontra nisso. O que são os cessacionistas? É um grupo de cristãos teólogos que não acreditam mais em milagres, não acreditam que Deus pode usar a boca de uma pessoa para trazer uma revelação acerca de algo. Não acredita em nada, nada daqueles dons que Paulo fala e retrata, eu não acredito nada disso. Eles são sensacionistas, que eliminam o sobrenatural. O sobrenatural para eles é coisa do passado, diz respeito ao primeiro século lá e nada mais. E o último é o povão, que é aqueles que acreditam em tudo, exatamente tudo. Se o pastor chegar lá e falar assim, meu irmão, se você comprar esse lá em cima aqui, eu vou te vender a minha fé. É isso aí. Entendeu? Essa é a minha fé. Se você não tem fé, vem, compra a minha fé, que eu te empresto a minha fé. Em nome de Jesus. Só 50 reais. Vem aqui. 50 reais, você pega o meu lencinho da fé e eu te empresto ela por uma semana. Amém, irmão? Glória a Deus. Glória, glória. Esse é o povão que vai lá e compra. Porque quem alimenta esse bando de abutres do Evangelho é eu e você. Porque se não tivesse mané burro comprando esse lixo, esses caras não estariam aí ganhando dinheiro na custa do povo burro evangélico. Entendeu? Porque é o povo evangélico que compra esse lixo. Compra água do Mar Morto, sal do Mar Morto, corda que amarra o diabo. Você não precisa mais ter fé. Você compra a cordinha que amarra o diabo e você vai amarrar ele em nome de Jesus. Amém. Amém. Está entendendo? E depois, quando a gente sai pelas ruas pregar o Evangelho, a gente é confundido com um bando de charlatão. A culpa é de quem? Esse povo que insiste em dizer amém. Amém. Porque é falado em nome de Jesus, então a gente diz amém. Se Jesus estivesse aqui hoje, nesse momento, tinha muita gente levando chicotada nas costas. Jesus estaria entrando em muitos templos que estão dizendo em nome dele coisas lá do inferno. Porque a graça é a graça. O que que a gente fez com a graça? E a gente aplaude esses bandos de mercenários do Evangelho Senhor. Esses homens estão destruindo aquilo que é mais precioso que Jesus deixou, que é a graça. E tem muita gente dizendo, amém, Felipe, é melhor isso que você tem uma funda, será? Não. Será? O que é ser sal da terra? Ser sal é o nosso propósito existencial aqui na terra. Se Jesus está dizendo que devemos ser sal, isso implica em darmos sabor a este mundo. Esse mundo está sem sabor, compete a eu e você darmos sabor a ele. Porque a igreja tem durante muitos anos, desde a igreja, não, desde o ano 300, quando a igreja se transformou naquilo que se transformou, depois veio o protestantismo, trouxe algumas revoluções e depois eu não sei o que aconteceu. De 100 anos para cá, não sei o que aconteceu. Não. Ao invés de a gente fazer sabor para a vida, fazer sabor para o mundo, a gente se tornou esses casos. Tira o sabor daqui. As pessoas já não têm. Já não têm. A gente tira o que restou. A gente já tira o que restou. Eu li um artigo do Caio Fábio falando sobre família, sobre a cura para a sociedade que está na família. A gente não vê isso. Você vê isso. A família sendo trabalhada, sendo restaurada. Porque quem começa lá? Quem começa lá? Se Jesus não começar a curar a minha vida lá em casa, lá no meu relacionamento mais íntimo que a minha casa, eu não tenho muita coisa a se fazer na sociedade. Eu e você funcionamos para isso. Tem gente que torna a vida mais sem sabor do que ela já é. Algumas mensagens dadas pela igreja estão mais para tirar o sabor. Onde há gosto, nós o tiramos. A igreja tem prazer em tirar gosto. Você já viu? Tem gente que chega assim e fala assim, como é que você está, meu irmão? Estou bem. Com certeza. Faz cara de paisagem. A gente tem uma teologia que só funciona baseada na desgraça dele. Entendeu? Para você falar de Jesus, a vida do cara tem que estar uma caca. Se o cara fala que está bem, ele não precisa de Jesus. Não é nada. Ele tem que dar uma forçadinha. tem que fazer o cara encontrar alguma coisa na vida dele. Como é que você está? Você tem espinha? Tem, olha. Você tem uma espinha? Uma cura na sua espinha. A gente tem que falar isso. Ou seja, Jesus não é mais aquele que as pessoas eram atraídas porque amavam ele, porque eram desesperadas por ele, porque ele tinha algo para oferecer que era muito mais do que ser um cara que tirava o gosto da vida das pessoas. Quem tirava o gosto das pessoas eram os fariseus. Estes sim estavam ali preocupados em tirar o gosto da vida. Estes sim estavam preocupados em lembrar as pessoas todos os dias o que eles tinham ou o que não tinham que fazer. Todos os dias estavam lá para lembrar muito bem as pessoas. Não esqueçam da lei, daquilo. E esse movimento messiânico que está acontecendo ali, pelo que eu estou vendo, pelo aquilo que eu estou debatendo, discutindo aí, é algo dentro da igreja que está tentando restaurar a lei dentro da igreja. Restaurar a lei dentro da igreja. Toma cuidado com isso. Não estou dizendo de todos os judeus messiânicos desse país, mas tem uma linha aí que está distorcendo o evangelho, tentando ressuscitar o judaísmo dentro da igreja. Graças a Deus eu não sou judeu, eu sou gentil, e esse é o meu grande ponto. Eu digo, amigo, eu não sou judeu, eu sou gentil, eu tenho só uma esperança, que ninguém, só o resto, nada. Eu sou um gentil, graças a Deus. Portanto, eu experimento a graça do Senhor Jesus Cristo, que é absoluta na minha vida. Eu procuro vivenciar a graça na minha vida, eu tenho. Ah, então você vive na prostituição? Não é isso, cara. O problema teu é esse, que você precisa. E algo esteja te dizendo o tempo todo. E eu tenho uma coisa que você não tem, meu amigo, que é o Espírito Santo de Deus. E ele transforma a lei viva no meu coração. Eu não preciso estar lendo o tempo todo o que eu devo ou não devo fazer, porque o Espírito Santo testifica no meu espírito quando eu erro e quando deixo de errar. Quem tem o Espírito Santo de Deus, a palavra é clara, que ele nos ensinaria a ser. Ninguém aqui é burro. Ninguém que tem o Espírito Santo está no pecado, dando domingo e alegria, sem que o Espírito Santo traga a condenação ao coração, a consciência. Pelo menos assim funciona comigo. Toda vez que eu piso na bola, automaticamente aquele que habita em mim diz assim: Pedro, qual é o que está faltando? Se arrependa e volte. A segunda coisa é que ser salvo é ser salvo, não terra. Porque tem muita gente que adentra no mundo e ao invés de ser salvo, se transforma em terra. É a famosa Maria da Igreja, né? Aqui na igreja, ele é uma coisa, ele chega na faculdade e vai para a galera mesmo. O negócio é ficar, eu acho que já é coisa de antigo, né? Você pode ficar já é. O negócio agora é um passo atrás. Um passo atrás. Aqui dentro eu sou uma coisa, lá fora eu sou outra. Então eu me ajusto. Quando tem meus amigos gospel, eu falo aleluia, glória a Deus, amém, Deus te abençoe, pastor, pastor, né? Quando não estou com meus amigos evangélicos, eu visto uma outra cara. Né? Ali é mais um ar, né? A gente veste outra cara. Né? Aqui a gente luta. Aqui a gente luta. Aqui a gente nunca diz besteira. Aqui a gente diz amém para tudo. Eu queria ver mais cristãos sendo perseguidos na faculdade em nome de Deus. Tem que ser expulso da faculdade porque não aguenta, não ouve calado. Ele não fala. Não concordo. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Dentro desse país é proibido se ensinar a religião nas escolas. Agora está Lula está aí ressuscitando aí um tipo de ensino religioso na escola. Eu vou dizer uma coisa para você. O teu professor não tem direito, por lei, de te ensinar ateísmo dentro da tua escola. Sabe por quê? Porque nesse país existe liberdade religiosa. E ele é proibido, por lei, de te ensinar a descrever. Você tem o direito de levantar. Escuta aqui, meu irmão. Se eu não tenho o direito, daqui na sala, chegar com a Bíblia, distribuir para todo mundo aqui, e pregar o evangelho para todo mundo, você também não tem o direito de falar do meu Deus na frente de todo mundo. Está entendendo? Ah, se eu tivesse na faculdade hoje. Porque a única vez que um professor tentou falar alguma coisa contra o meu Deus na sala de aula, ele se arrependeu porque eu levantei. Pessoal, você não sabe nem o que está falando. Você conhece a Bíblia? Você leu alguma vez na sua vida? Não é o que você está falando, seu irmão. Você nem conhece o que você está falando, cara. Você sabe o que você está falando? Não, então por que você está falando que você não conhece? Porque ele quis dizer que existiam vidas em outro planeta, ou então você acredita aquilo que a Bíblia fala. Mas a Bíblia alguma vez falou que não existem vidas em outro planeta? Acontece que a revelação bíblica diz respeito a uma relação de Deus com o homem. Se há, eu não sei. Mas você dizer que a Bíblia está dizendo o contrário a isso, também você está dizendo uma besteira. Fato que você nunca viu, você não sabe nem o que se trata. Lembrando, gente, quebra o pau. Quebra o pau. Levante. Vá lá no teu diretor e fala assim: olha, é o seguinte, meu amigo, eu sou cristão, eu não aceito essa falta de respeito para com a minha fé. Porque nesse país há uma liberdade religiosa. Eu não aceito. Eu não aceito, em nome de Deus. Ser salvo é ser salvo, não é. E a terceira coisa é que ser salvo é para vós e não para mim. Quando Deus chamou você, você faz parte de um todo. Então ser salvo diz respeito a todos nós que estamos aqui. O meu grande problema hoje é que assim, às vezes um é e o restante não é. E aí o filme dos cristãos são queimados totalmente, né? Diariamente a gente tem o nosso filme queimado aí. É, a gente tem que, além do impacto que você tem que trazer Jesus, anunciar o Evangelho, você ainda tem que ficar se desviando dos ataques que são trazidos, que a gente é responsável por eles, né? Porque os cristãos estão escandalizando o tempo todo, trazendo o tempo todo, através de fatos, através de atitudes, um Evangelho contrário àquele que o Evangelho de Jesus. Como é que a gente deve viver? Eu estou terminando, tá, gente? Como é que a gente deve viver? Primeiro, nós precisamos rever o cenário da nossa missão. No mundo, ou seja, na terra, nos tornamos iguais ao mundo. O sal se torna a terra e perde o seu sabor. A primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça muito bem clara é que se você não for, ninguém será. Eu estava conversando com os casais, mês atrás, quase, numa reunião de casais, eu falei para eles assim: vocês perceberam que vocês são um bichinho em processo de extinção? Primeira coisa, porque vocês são casados. Permanecer casado, você já está entre a minoria. Segunda coisa, fidelidade. Às vezes você está casado, mas uma cerquinha é lógica, né? Fidelidade conjugal, você já está fazendo parte de uma minoria, porque hoje está virado. Terceira coisa é o teu heterossexualismo. É o fato de você, não é nem questão de homossexualidade, não. A questão agora tem uma coisa, um outro termo, que é a bissexualidade. Tem um termo que será passado na sexta. Como é que é essa cena? O meio termo lá, cuidado, tá? Hétero é flexível. Ó, é flex agora? Total flex. O hétero flexível. Total flex. Igual carro, flex. Então, o fato de você ser hétero, você também já está no processo de extinção, você está se tornando minoria. Porque agora, ou você é homo, ou você é o flexível. É o flex. Total flex. É o flex. Porque a questão é o homo, porque aí tem a ver com algumas. Várias questões, né? Podem envolver o cara, sei lá, questão hormonal, questão de criação, questão de trauma, questão de abuso, questão de várias questões. Então, a questão do homem, a gente trata com graça, a gente traz para perto mesmo. Agora, o flexível é sacanagem, né? Você isso mesmo. Adoro! É outra parada, não tem nada a ver com trauma, não tem nada a ver com isso, é sacanagem mesmo, eu quero ver mesmo a parada, entendeu? Acontecer. Então, se você é hétero, você não se submete a nada disso, você já está na minoria. Se você é um pai que ama a sua família, você também vai fazer parte de uma outra minoria. Ou seja, hoje mais do que nunca, ser sal é fazer parte de uma minoria num país que se diz evangélico. Quando eu vi esses dias um vídeo de um pastor vendendo, né, propina ali, depois que ele recebeu o dinheiro, ele, vamos dar as mãos, irmãos, e vamos orar, e o cara orou por aquilo ali eu passei na cabeça, não, acabou, né, acabou a vergonha na cara. cara, acabou a ética, não tem. O evangelho se tornou isso. Ele devolveu o dízimo? Tornou isso. O dinheiro da Deus. Ninguém quer mais saber. É, quando a Bíblia fala de tomar o nome de Jesus em vão, a gente está falando isso no renovo. O tornar, o tomar o nome de Jesus em vão tem muito a ver com isso. É, você fala a abobrinha que você quiser, você emenda com o nome de Jesus, acabou. Está aprovado. Não é? Não, compra essa Bíblia de R$1.000 para ajudar o ministério em nome de Jesus. Convence qualquer um, até o diabo compra para ajudar o ministério, cara. Na igreja, no saleiro, nos investimos de uma nova linguagem, roupagem, cacuetes, gospel, e o sal acaba ficando salgado demais, né? A grande verdade é essa, a gente se transforma num. Tanto sal que a gente morre catequizado. Tanto sal, sal, que a gente só conversa com a gente, a gente é sal dentro do saleiro. E tá ali, né? Quando a gente chega lá fora, no mundo, a gente chega lá fora, a gente não consegue nem falar com os caras mais, porque a gente fica tão salgadinho. Né? Ah, Jesus. Amém? A nossa mensagem é anunciada para quem já sabe de trás para frente acerca dela. A gente fica só aqui. Somos sal dentro do saleiro. Geralmente, os que têm coragem de gritar fora dos portões são os legalistas, os mercenários e os heréticos. A infelicidade do mundo. Basta você ver aí os programas na televisão. Quem está lá? Falou. De teologia que está sendo anunciada ali todos os dias nas madrugadas, né? Ou seja, tem algo errado. Quando eu e você não somos sal da terra, alguém irá falar em nome desse sal da terra e irá envergonhar o evangelho do Senhor Jesus. A segunda coisa é que nós precisamos rever os nossos relacionamentos e o tempo que nós investimos neles. Veja o tempo que Jesus investia em gente do lado de fora do saber. Você vê Jesus se relacionando com religiosos? Em todo tempo você não tem que se relacionar com os teus irmãos em Cristo Jesus. Mas o problema é quando eu só me relaciono com gente que é crente. Só isso. A minha relação se resume a se relacionar com pessoas que compartilham da minha fé. Na faculdade eu não cumprimento ninguém, não converso com ninguém, eu só tenho amigo crente. Só tenho amigo crente. Quando Jesus encontra Pedro e o desafia a um discipulado, Pedro não vestia um colarinho por ele. Jesus viu um apóstolo quando olhou para um pecador no mar da Galileia. Viu servas de Deus em prostitutas. Viu um escritor e um fiscal no imposto de renda. Jesus, esse cara que olhava para qualquer um, ele via em potencial um homem que podia salgar esse mundo nessa dor. Nós precisamos rever a nossa mensagem. Nós precisamos rever. A Igreja Evangélica no Brasil precisa rever a sua mensagem. A Igreja Evangélica no Brasil precisa rever a sua mensagem. Eu e você estamos vendo. Eu e você dizendo amém. É isso que está sendo dito para ele. Nós estamos concordando com ele. Nós estamos dizendo que aqui ou ali. Não faço parte daquilo. Eu preciso negar o fato de eu ser evangélico. Se ser evangélico é ser a tua língua, eu não sou. Se ser cristão é vender a graça de Deus, vender a bênção de Deus, vender a cura de Deus, então eu deixo de ser. Então é ser apenas um discípulo de Deus. A única coisa que interessa é ser imitador de tudo aquilo que ele foi. E eu não. Maria Tereza, ela fala uma coisa que tem tudo a ver com isso e com a mensagem que eu e você temos que encarnar na vida. Maria Tereza diz assim: Senhor, permita-me que quando alguém falar comigo, ao se afastar de minha presença, tenha se tornado uma pessoa bem. Acho que a gente podia tentar encarnar isso, transformar isso em carne. desafio, uma oração, você tem todos os dias e falar assim, ó, todos aqueles que eu tenho relacionado se afastarem de mim, se transformem em pessoa. Isso é um desafio, até eu e vocês, a gente esteja procurando para a nossa vida, vendo até onde a gente tem sido muito conhecido nesse mundo. Uma influência de lá. Alguém, de fato, está sendo salvo nesse mundo, fazendo sabores. Nas faculdades, no trabalho, nas ruas, na família, aonde nós estivermos. E, acima de qualquer coisa, gente, eu e você temos que ser aqueles que vivenciam a vida na sua plenitude. Porque Jesus falou que aquele que cresce viveria uma vida em abundância. Eu não vejo vida em abundância numa pessoa que não corta o cabelo de 50 anos. Eu não vejo vida em abundância numa mulher que nunca tem preço o cabelo. Uma mulher que não pode ficar comigo para ser esposo. Uma mulher que tem a floresta na mão. Pode honrar. Pode honrar. Eu vejo a glória de Deus num homem com 45 graus, pesando um ferro, uma gravata, derretendo dentro da vida. Isso se chama escravidão. Isso não tem nada a ver com a graça de Deus. Eu não estou dizendo que esses homens não são servos de Deus. Não estou dizendo que esses homens não amam a Deus. Mas estou dizendo que o nosso evangelho precisa ser reduzido. A mensagem que nós estamos anunciando precisa ser reduzida. Para a glória de Deus. Eu quero encerrar esse culto. Eu vou orar, eu quero encerrar esse culto com um vídeo. Eu quero que vocês pensem a ser Deus. Que será falado aqui em nome de Deus. Alguém de sua cabeça, eu quero orar por você. Deus, mais do que nunca, Senhor, a gente está enfrentando uma luta que vem do lado de fora, porque tem se levantado de todos os lados, principados, potestades, espíritos enganadores, que tem adentrado, de alguma forma tem confrontado a tua igreja, todo o espírito de sedução do inferno tem sido lançado sobre a gente. Tem vindo todos nós. Muitos têm sucumbido, muitos têm caído, Deus. Mas também, Senhor Jesus, há outro fator muito pior ainda, Deus, que é aquele que tem vindo de dentro do Senhor. E são essas doutrinas de fariseus que têm roubado a tua graça. Gente que tem bendito, Deus, pelo Evangelho. Gente que tem usado o teu nome, Deus, para envergonhar a tua herança nessa vida. Eu quero clamar, Deus, por misericórdia sobre o nosso país. O nosso país precisa voltar ao teu Evangelho, Senhor. O Evangelho é puro e simples. As igrejas precisam ser cheias da cruz. Um anúncio da graça, Deus, do teu amor. A igreja precisa vivenciar mais, Deus, aquilo que é absoluto, Deus. Parar de falar tanto, Deus, sobre bênção, sobre dinheiro. Começar a falar, Deus, da nossa responsabilidade nesse mundo, Deus, que é salvar esse mundo. Fazer sabor para a vida, Deus. Tenha misericórdia de todos nós. Agora o teu nome, Senhor Jesus, é nosso. Você assiste esse vídeo, depois você encerra. Dizia a luz.